perguntas sendo presa aos desgostos e à tristeza dos maus dias que sofri. A alegria se a perdi ou quis deixá-la, acabou-se, não me rala. O que eu sofro é só por ti. Fica sabendo que eu sei bem que tu me queres e que sabes que as mulheres no amor não são iguais. E então por isso, como já te compreendo, meu amor, fica sabendo que te quero ainda mais. Já sabes, e se o sabes, não te esqueças. O que é amor e promessas não se perdem do sentido. Nesta vida, por despeito ou por ciúme, o que é mágoas e queixumes é amor que anda perdido. Fica sabendo que eu sei bem que tu me queres e que sabes que as mulheres no amor não são iguais. E então por isso, como já te compreendo, meu amor, fica sabendo que te quero ainda mais. E então por isso, como já te compreendo, meu amor, fica sabendo que te quero.